levaste o meu futuro contigo, como se eu fosse um passado qualquer. Levaste-me a estrada e o caminho onde eu me queria perder. Tivemos o tempo e o segredo. Tivemos o mundo na mão. Desafiamos os medos. Tivemos a mesma canção. E eu levantei-me devagar. E a cada passo fui sentindo o chão. Libertei-me desse abraço e aprendi a caminhar. E agora já não canto essa canção. E agora fomos a pele, da pele, feitos de partes iguais. Mas neste quarto, em silêncio, eu já não te espero mais. Deixaste o mundo vazio atrás de uma porta fechada. A mão cheia de sonhos, a outra mão cheia de nada. E eu levantei-me devagar e a cada passo fui sentindo o chão. Libertei-me desse abraço e aprendi a caminhar. E agora já não canto essa canção. E eu A próxima canção faz parte do nosso primeiro álbum. O tal que não tem os ursos chama-se ser ou não ser.